¡Ae, compadre! ¡Ae, compadre! ¡Ae, compadre! Vou te dizer a verdade, que os grandes guardas da favela vieram fazer um abate. É como um cão que não late, o E no osso sem carne. Não gueto canalha, crua e covarde, canalha cheque, mas não mate. Já deram a sua sentença, pronúncia você vai ser morto. Aqui não é novela nem comercial, se pá entenda o jogo que a morte faz parte da vida, e a vida faz parte do mundo. 500 anos aqui se passaram, e onde fica o nosso futuro? Nos becos de uma favela, caído na poça de lama. É bem pior que o FHC, fazendo seu nome completo com a fama. O povo da periferia leva a vida, mas tô como gosta. É pedra com quebrada, não temos mais paz. E o sentimento aqui de revolta, se tá certo ou errado, a vida da nossa tribo. Vivemos no meio do inferno, vários mano morrem por ser confundido. E quem mata, eu não sei, só não falo que são os fardados. De campana quem faz o terror, matraca na mão, sou andar maquinado. Viver desse jeito já não tem sentido, sai da minha frente se for inimigo. Queremos só Deus aqui na quebrada, trazendo a paz e o futuro perdido. Deus, o Senhor. Criado no mundo do crime, do medo, polícia bandido, uma troca de tiro, destino traçado, pensava em vencer. Em nenhum momento pensou em morrer. Deixa esquecer os pressentimentos que vem na cabeça. Os manos morrendo por causa de treta. Se envolve com draga, consome e some. Aí vai o conselho, velho, não se meta. É muita guerra, treta impera, e uma mãe se desespera por ter perdido seu filho como inocente. Agora já era, é foda falar que aqui virou um inferno. No mundo pequeno, moleque já nasce com crime nas mãos. Atitude no olho, veneno, é como a cobra que pá. Preparo, bota certeira quem vai roubar. O pai de família constata na mão que não tem dinheiro. Quem sabe se ele parasse para pensar. Naquele momento o moleque parou e pensou que para o capeta era só instrumento. Meu filho, meu povo, sorri com orgulho de ser morador da favela. Joguei no fundo do poço, porta-retrato com a foto da guerra. Guerra, guerra. Com a foto da guerra. Nosso pai, sempre olhando por nós, para que nós não andemos pra trás. Perdidos no mundo das drogas, com a malandragem, uma pá de mano cê foram. Também nessa viagem, o mundo hoje é malicioso, mas é realista, molecada tenta se salvar. No revólver, não é a pista, caindo no labirinto escuro, onde ninguém se vê a paz. Enquanto meu povo chora, eles estão querendo é mais multar. Em cima de você pegar um 15 e fuzilar. Meu Deus, onde é que vamos parar? Se neste mundo ninguém nos mostra o caminho correto, cocaína, maconha, polícia é só o que temos por perto. Não sou vidente, mas o ser humano causa imprevisões. Somos tratados na periferia pela polícia como os cães. Juntando toda essa laia, o mundo é redondo e dá voltas. O aviso, o antigo ditado, Deus escreve certo, mas por linha torta. É o jeito que ele mais gosta, tá na quebrada, o povo como bosta. A prefeitaiada só vem aqui para fazer uma pá de proposta. Meu nome exagerado, vossa excelência, palavra forçada. Se quer guerra, então vai ter guerra. Estamos com Deus, não abrimos pra nada.